Seção 17 de Os Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 17. Frades. Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis. Mas a mão que assim tece o linho aos pés da glória? Como Hércules também esmaga a hidra, e depois de aspergir o túmulo dos heróis, pega de juvenal na vergasta feroz, e os monges odiernos açoita sem piedade, como o divino mestre o fez na antiguidade. Finde, Frades.